esperança. Tua presença é pra nós doce bonança. Mantenha, ó Senhor, acesa nossa luz. Não deixe em nós faltar teu santo óleo e jamais seremos confundidos, pois aqueles que te amam, ó Senhor, a nossa salvação, nossa esperança.